Artigos originais. Serviço Social e Política de Educação no Município de São José do Rio Preto. Tamires Helena Beltramini, bacharel em Serviço Social pela União das Faculdades dos Grandes Lagos, Unilago, São José do Rio Preto, SP. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/43032227555736945. E-mail tamireshelena_b@hotmail.com. Gleice Botticelli, bacharel em Serviço Social pela União das Faculdades dos Grandes Lagos, Unilago, São José do Rio Preto, SP. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/94105532210879249. E-mail gleicebotigi@hotmail.com. Tiago Fidelis, bacharel e licenciado em História e mestre em História pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Campus de Franca. Doutorando em Ciências Sociais pela Unesp Campus de Araraquara. Professor da União das Faculdades dos Grandes Lagos, Unilago, São José do Rio Preto, SP. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/88375238181516116. E-mail Fidelis, rp@gmail.com. Resumo. O presente trabalho é resultado de estudos realizados para melhor compreensão sobre a organização do ensino infantil e a importância do engajamento do assistente social na área educacional, mais especificamente no que tange às creches, lutando pela garantia dos direitos da criança até 03 anos de idade a ter acesso a essas instituições e demais políticas educacionais, conforme garantem a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ICA. Estes documentos enfatizam que o acesso é um direito de todos e dever do Estado e da família, intervindo nas manifestações da questão social e nos desafios que surgem no campo educacional, uma vez que a intervenção do assistente social está voltada para a melhoria das condições de vida da população, tendo, portanto, o profissional a competência e a necessidade de inserir-se também no espaço educacional. Palavras-chave: serviço social.creche.educação.ensinoinfantil.